Saudações a você, companheiro, e a você, companheira, nessa jornada terrena. É com grande alegria que iniciamos o programa Visão Espírita dessa noite. Meu nome é Wilson Roberto Garcia e esse é o programa de número 326. Hoje, dia 14 do mês de julho do ano de 2021. Agora são 19 horas dessa noite agradável de quarta-feira. Estamos ao vivo, transmitindo diretamente pelo YouTube e pelo Facebook. O objetivo do programa Visão Espírita é provocar reflexões, sempre abordando temas atuais observados pelas lentes da doutrina dos Espíritos, codificada por Allan Kardec. Você que está nos ouvindo, que está nos acompanhando, participe também. Envie suas dúvidas ou seus comentários diretamente pelo chat. Se você tiver pelo YouTube, aproveite para se inscrever no canal, inscreva-se no canal, marque o sininho para receber as notificações. Assim, sempre que um novo vídeo for publicado pela USP Piracicaba, pela União Rádio Web, você vai ser notificado aí no seu dispositivo. E lá também, no YouTube, você pode fazer a sua pergunta, deixar o seu comentário e nós vamos responder ainda durante o programa. E você que nos acompanha pelo Facebook, também você pode, pelos comentários, fazer a sua pergunta, né? Participar também, deixar o seu comentário, deixar o seu joinha, como também pode compartilhar esse vídeo, contribuindo para que essa mensagem de amor e de consolação possa alcançar tantos corações que dela necessitam. Muito bem. Nós hoje receberemos dois grandes companheiros, dois grandes divulgadores, palestrantes, trabalhadores aqui nas casas espíritas e na USE aqui também, em Piracicaba e região. É com grande alegria que eu quero saudar primeiro o nosso amigo Alex Bonafini. Boa noite, Alex, seja bem-vindo. Boa noite, amigo Wilson. Boa noite, amigos que acompanham esse programa bendito. É com muito prazer que mais uma vez estamos aqui na sua noite e com muita felicidade no coração. Sem dúvida alguma, é sempre uma excelente oportunidade de aprendizado, de estudo, de compartilhar novas ideias, novas visões sobre o que a gente está aprendendo, de forma que a gente possa, né, aplicar isso na nossa vida e viver melhor. Esse é o nosso objetivo, ter uma vida mais leve. E é então com grande honra também que a gente recebe o nosso amigo Rogério Azevedo. Boa noite, meu querido companheiro, seja bem-vindo. Boa noite, Wilson, Alex, aí o pessoal que nos acompanha. Mais um dia muito legal que a gente pode passar discutindo, pensando, refletindo, para avaliar um pouquinho sobre a nossa trajetória espiritual. E assim, com esse sentimento de felicidade, eu dou esse boa noite e vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Eu convidei já os amigos que nos acompanham a se inscreverem no canal da USE Piracicaba, compartilharem os vídeos também lá pelo Facebook, você que está no Facebook. E eu convido também para que vocês cadastrem-se aí no telefone da comunicação. Opa, tem um erro aqui na grafia, o último número está errado, é 8022. Se cadastrando nesse WhatsApp, mande uma mensagem do seu telefone, né, coloque a USE nos seus contatos e mande uma mensagem aqui para esse número, que é 8877-8022. Está aí o S no lugar, mas é 22, tá? É 98877-8022. Mandando uma mensagem, nós automaticamente vamos colocar você numa lista. E vamos enviar para você sempre uma notificação quando o vídeo for para o ar. No programa de hoje, por exemplo, quem está cadastrado recebeu um link pelo WhatsApp com meia hora de antecedência, aproximadamente, para que você não se esqueça das atividades. E também não só as atividades da União Rádio Web, mas, sobretudo, palestras da USE, seminários, eventos que acontecem aí, palestrantes de fora que vêm visitar as casas espíritas aqui afiliadas à USE. Nós também vamos manter você informada. Informada ou informado, né? Você que está cadastrado nesse telefone. Então, lá, 8877-8022. 8877-8022. Muito bem, queridos amigos, o tema de hoje é palpitante, como sempre, é palpitante e provocador. Aliás, a pergunta que nós fizemos para divulgar o tema já é uma pergunta muito provocadora, né? Se Deus é nosso Pai, se somos todos iguais, como acreditamos ser, e a gente vai discutir isso, porque, na verdade, as nossas vidas são tão diferentes, como o Espiritismo aborda essa questão, diferente em vários aspectos, tanto nos aspectos materiais, quanto morais, sobretudo nos morais, eu até diria. Então a gente vai abordar um pouco sobre esse tema. E para introduzir o tema, eu selecionei aqui uma poesia do espírito Maria Dolores, que foi extraído da obra Coração e Vida. Eu convido vocês para acompanhar a leitura dessa poesia, para que também nós nos harmonizemos para poder introduzir o tema da noite, que é as leis morais. Estamos seguindo a série, né, As Leis Morais, lá no Livro dos Espíritos, e hoje a gente avançou, então, para a Lei de Igualdade, que é o capítulo 9 do livro dos Espíritos, Lei de Igualdade. Então, vamos ao texto. Eu convido aqui os amigos Alex, Rogério e vocês que estão aí nos acompanhando para a gente ler juntos o texto do Espírito Maria Dolores. Um problema aqui para a gente colocar o texto, ele não está querendo. Ele está. Olha, eu retornei, eu caí para vocês? Caiu. Aí, né? Então, a minha transmissão caiu. Aproveitar e avisar os amigos que nos acompanham aqui que nós tivemos um aviso aqui da plataforma dizendo que podem haver instabilidades hoje, vamos torcer para que não ocorra mais nenhuma, mas então agora, se tudo funcionar, a gente vai voltar ao texto. Vamos lá. Isso, agora temos o texto. Como eu disse, o nome do texto é Todos Ricos, ele é do Espírito Maria Dolores, foi extraído da obra Coração e Vida. É, não está passando o texto. Agora começou, né? Bom, vamos tentar. Vamos lá. Não digas, alma irmã, que nada tens ante a dificuldade em que te recriminas, na grandeza do mundo em que Deus nos resguarda. Olhe o valor das coisas pequeninas. Reflete na semente diminuta, na terra áspera e seca que se enfresta. Apesar do deserto que a rodeia, pode ser o princípio da floresta. Pensa na gota medicamentosa, na convulsiva dor de impacto violento. Simples gota, lembrando pétala de orvalho, suprimindo o poder do sofrimento. Fita a mansão moderna, alçada ao brilho da terra enobrecida e renovada. Quanto é pobre de força e segurança sem a presença humilde da tomada. Se um dia atravessaste a noite espessa, tateando sem rumo dentro dela, conheces quanto aflige a escuridão e quanto vale a chama de uma vela. Não digas, alma irmã, que te sentes inútil. Não existem no amor donativos plebeus. Tens contigo a riqueza da esperança, o sorriso da paz e a proteção de Deus. Muito bem, queridos companheiros, apesar aqui dos probleminhas na rede, estamos aqui. Depois dessa linda e breve poesia, a gente pode então falar um pouco sobre desigualdades. Não é preciso olhar para muito longe para a gente encontrar, caminhando ao nosso lado mesmo, irmãos em situação de miséria absoluta, sobretudo nesses tempos. Diante desse cenário aterrador, mergulhamos na sombra da inquietação e da dúvida quanto à justiça divina. Afinal, se todos somos filhos do mesmo Pai, por que alguns são recebidos nesse mundo em condições tão favoráveis, dispondo desde muito cedo de toda espécie de luxo e de mimos, enquanto que para outros, não obstante seus esforços no trabalho, alcançam no final da estrada dessa existência, não chegam a conseguir um pedaço de terra para que seus restos sejam depositados. Como amar um Pai que não compreendemos, ou que nos parece parcial? Qual é o entendimento do Espiritismo sobre essas questões? Começamos, então, com a pergunta que Kardec fez ao Espírito de Verdade. Somos iguais perante Deus? Alex Bonafini. Somos criados da mesma forma por Deus. Simples e ignorantes, como preceitua em O Livro dos Espíritos, que os imortais nos informaram, somos criados iguais, com potencialidade para alcançar o infinito. Só que cada um de nós tem algo chamado livre-arbítrio, que nos possibilita ir mais além, estacionar e parar. Então, é aquela história, é o que Jesus asseverou, a cada um será dado segundo suas obras. Todos nós temos oportunidades infinitas de crescer e de evoluir. E uns vão alcançar de uma forma mais dócil, mais rápida, outras de uma forma mais atravancada, mais difícil, sofrendo mais, mas as oportunidades são dadas a todos de forma igualitária. A diferença está em como nós aproveitamos essas oportunidades, de como nós aproveitamos o processo reencarnatório, porque Deus não é injusto. A justiça divina, ela é imensa, mas como nós temos livre-arbítrio, nós estamos inseridos na lei de causa e efeito. E quanto mais vamos desenvolvendo nossa capacidade, nossa moral, mais nós vamos sendo responsabilizados por aquilo que fazemos ou que deixamos de fazer. Muito bem, Alex. Você falou uma coisa interessante, que Deus nos cria simples e ignorantes. Então, a gente pode considerar, Rogério, que temos um ponto de partida idêntico. Todos nós saímos do mesmo lugar, saímos do mesmo ponto de partida. E segundo o que Alex explicou, pelas nossas escolhas, devido ao livre-arbítrio, a gente vai trombando aqui, tropeçando lá e vai... vamos nos distanciando em semelhança dos outros. Mas eu queria também entender uma coisa, Rogério, sobre a criação. Lá no livro da Gênesis, né, não a Gênese de Allan Kardec, na Gênesis do Pentateuco hebraico, figurativamente é ilustrada, é descrita, né, a criação. E o homem aparece sendo criado no sexto dia. Me diz, então... Como o Espiritismo interpreta isso? Nós fomos criados simples e ignorantes, Deus criou os homens de uma vez só, todos nós fomos criados ao mesmo tempo, hoje somos 7,5, quase 8 bilhões de espíritos encarnados na Terra, sem contar os desencarnados, que é 3 vezes isso. Esses espíritos foram criados ao mesmo tempo, Rogério? Primeiro, Wilson, é bastante interessante quando a gente começa a fazer reflexões acerca do Espiritismo, porque nenhuma resposta ela vem de uma simplicidade de pensamento. E à medida que cada um de nós se adentra nesse mar do Espiritismo, e digo isso porque nós ainda estamos tateando os conhecimentos da criação, porque a nossa capacidade, a nossa inteligência ainda não permite... um entendimento daquele que é a inteligência suprema. Então, nós não podemos olhar para o retrovisor da história e fazer uma analogia de onde viemos, e muito menos para onde vamos. E isso, alguns diriam também, são os mistérios da criação de Deus. É óbvio, nós, com esse parco conhecimento e conhecimento que cada um de nós tem, nós já podemos fazer algumas avaliações que nos levam a crer e até entender que, independente se nós fomos criados simples e ignorantes, sabe-se lá quando, cada um de nós começou essa sua trajetória, mas Deus não é estanque. Deus continua a sua criação, porque a obra da criação funciona dessa maneira. Os espíritos são criados simples e ignorantes incessantemente. E cada um tem a possibilidade de continuar na sua trajetória evolutiva com esse presente que todos nós ganhamos, chamado livre-arbítrio. Então, as nossas escolhas como espírito é que determinam onde cada um de nós vai estar no momento que nós chamamos de presente, do hoje, do agora. E hoje nós falamos, poxa vida, mas aqui na Terra temos, então, 7 bilhões de encarnados? Chutemos esse valor, né? 7 bilhões de encarnados? Sim, que estamos nesse momento na forma humana, porque a nossa evolução, assim, disse que temos que estar aqui, né? Nesse planeta gostoso, cheio de dificuldades, de desafios, que vai forjar, à medida que cada um de nós vai encontrando a dificuldade, a complicação, o desafio, o nosso caráter, a nossa personalidade, inclusive as nossas escolhas, nosso senso moral. Hoje nós estamos espíritas para poder entender essa reação de causa e efeito que nos leva a compreender que nós erramos bastante, continuamos errando barbaramente, ainda todos os dias, mas alguns de nós ainda escolhem começar a trilhar um caminho de acertos. Pequenos, é verdade, porque a nossa musculatura espiritual, se assim pudermos dizer, ainda é muito fraca. Nós ainda estamos tentando. E aquele que tenta, como ainda está nos primeiros processos da execução do amor, né, em prática na sua vida, vai continuar ainda errar bastante. Mas à medida que nós vamos treinando, a gente vai aprendendo. Então, Wilson, respondendo, parece que eu dei uma volta aqui em cima da pergunta, mas respondendo sinteticamente, Deus não criou uma leva, uma batelada de espíritos e enfiou aqui, e muito menos no sexto dia, porque a ciência também, já através do estudo do carbono 14, já definiu até a idade evolutiva desse planeta que nós estamos, mas evidentemente que nós necessitamos, ao ler um texto bíblico, na Gênesis, por exemplo, de fazer uma avaliação também do que era a ciência da época, do que era o conhecimento, para podermos fazer analogias e até compreender que algumas das falas que lá estão são muito mais alegorias do que verdades literais a serem interpretadas por nós. Muito bem, e é exatamente esse o entendimento que a gente tem que extrair disso, né? Deus sempre criou e continua criando. Enquanto nós conversamos, Deus continua criando. Nós não sabemos, como você disse, desde quando. Quando a gente fala sempre, para a gente, o que é sempre, né? Não dá para entender. A eternidade é um vazio que a gente não consegue absorver, né? A eternidade, nem o infinito, porque para a gente sempre tem um lugar, né, marcado, e se tem uma demarcação já não é mais infinito, porque o infinito é a ausência de espaço praticamente, né, e de tempo. Mas é interessante a gente compreender que se a Terra tem 16 bilhões de anos, é o que a ciência nos diz hoje, aproximadamente, o universo tem 16 bilhões de anos aproximadamente, a Terra em torno de 4,5 bilhões de anos. Isso. A vida humana, como nós conhecemos, eu não sei exatamente, mas é entre 200 e 150 mil anos. Então, nós somos bem jovens, nós humanos, sim, seres humanos, somos bem jovens. Então, só que o nosso espírito não necessariamente foi nascido aqui na Terra há 150 mil anos, não é, Alex? Por quê? O Espiritismo também diz que existe uma certa mobilidade de espíritos entre os orbes, é isso? A gente está tentando entender aqui, parece também que eu estou seguindo um caminho muito longo, mas não estou. Eu quero chegar no ponto de entender por que tanta diversidade, porque somos tão diferentes uns dos outros aqui, né? Então, os espíritos que estão aqui, nem todos são espíritos que foram criados aqui no nosso planeta. É isso, Alex? Como a gente pode entender essa mobilidade espiritual? Também, né, Wilson? Porque você foi no final do sétimo dia, mas se a gente começar lá no primeiro dia da criação, segundo que Moisés informou os períodos geológicos, que ele não tinha esse conhecimento, ele recebeu a informação dos espíritos de uma forma, né, do entendimento, dentro do entendimento deles. Mas se nós pensarmos que o homem ele foi criado, o espírito é criado simples e ignorante, mas ele não é criado já para vestir um envoltório do humano. Ele é criado e ele vai passando pela evolução anímica, pelos diversos reinos da natureza. Então, aí você vai ver diferenciações. Por exemplo, espíritos mais velhos e espíritos mais jovens. Na Terra, vamos dizer que nós três aqui começamos a nossa epopeia como espíritos encarnando na Terra, a primeira encarnação. Fomos criados simples e ignorantes, vamos passando por todos os reinos da natureza. Para a gente chegar mais ou menos como ser humano que a gente é hoje, a gente não deve ter começado na Terra, porque se a Terra tem 4 bilhões e meio de anos, para o ser. Desde criado simples e ignorante até ser um ser humano, ele vai demorar cerca de uns 20 bilhões de anos. Então, quer dizer que a nossa epopeia começou em outro planeta. Não é? Se a gente fizer esse cálculo, é assim. Dentro da evolução, dentro do orbe, passando pelo reino vegetal, animal, passando pelos homens primitivos, até chegar ao Homo sapiens sapiens que nós somos hoje, é 20 bilhões de anos. Chutando por baixo, com o espírito simples e ignorante, chegar ao que a gente é hoje, que é um esboço do que é um ser superior. Um esboço. Então, muitos seres de outros planetas, eles vêm, eles migram para a Terra, para quê? Alguns, para reparar faltas de outros mundos e auxiliar no progresso de mundos atrasados como da Terra, porque a Terra é um planeta de expiações e provas, um dos mais atrasados do sistema solar. Aí ele se mistura aos seres atrasados aqui da Terra, de acordo com a evolução deles, não é? Esses seres vão evoluindo. Então, nós vamos ver seres de um nível de evolução intelectual e moral e seres mais atrasados, evoluídos, mais atrasados, porque se mistura seres de outros orbes e os que estão evoluindo dentro do processo reencarnatório normal, dentro do orbe terreno. Então, aí que vira o balaio de gato que a gente está dizendo, né? Porque esses seres se misturam, por isso a diversidade de cores, né, de etnias, de culturas, por isso a diversidade de pensamentos, de filosofias. E Deus é tão interessante que ele dividiu esses grupos em partes diferentes do mundo para que cada um pudesse colaborar para o progresso do outro, trazendo a benesse que esse ser trouxe do mundo de onde veio. Porque como que você pode explicar as pirâmides do Egito? Como você pode explicar os astecas, os maias? Como que você pode explicar povos mesmo da América do Sul? Como que você pode explicar os germanos, os indo-europeus, os hindus, não é? Seres tão com tanta disparidade intelectual, cultural, filosófica, porque você está vindo de um lugar diferente. Porque você está trazendo ideias diferentes. Você sabe, Wilson, que o Divaldo, tem uma passagem dele que ele está na Federação Espírita Brasileira, e ele fala que é o Jardim de Semíramis. Aí ele fala de Nabucodonosor, que seria Camilo Chaves, um grande escritor espírita, um homem magnífico. E conta que quando ele chega no mundo espiritual, o que que acontece? Ele lá começa a escutar os gritos dos babilônios que o Nabucodonosor destruiu, né? Criou aquela lança de duas pontas para furar os dois olhos ao mesmo tempo. Foi terrível. O tempo, Nabucodonosor foi um dos tiranos mais terríveis. Tanto que ele passou por licantropia seus 7 últimos anos de vida, andando, rastejando pelo chão, roendo osso. Tamanha fascinação que ele passou por causa dos crimes. E ele começa a pedir para aqueles seres que ainda estão presos àquela morte que eles tiveram, para poder reencarnar na Terra. O Divaldo conta que recebeu 10 da Mansão do Caminho. Mas eles tinham a matriz babilônica e eles viveram a vida na Terra no passar de segundo ano. Eles não conseguiram desenvolver o intelecto porque eles não tinham a matriz do português, a matriz da nossa língua brasileira. A matriz dele é a matriz babilônia. Porque imagina, o espírito que veio lá da Babilônia vai reencarnar no Brasil. ele vai ter que formar a matriz do português, da linguagem daqui, para ele poder seguir adiante. Então, muitas vezes, quando a gente vê diferenças escolares, diferentes entre as crianças, não é diferença intelectual. É diferença de que veio de um lugar e foi para o outro. É diferença de matriz, do que absorveu, da onde veio. E também de que lugar veio, né? Porque a gente não sabe de que planeta veio também. Então, são experiências que vale a pena a gente observar. Pois é, e tem, né, Rogério, a influência do meio também. O Alex bem colocou, ele distribuiu geograficamente esses povos, e conforme ele foi falando, a gente também vai perceber que para cada um de nós existe também, quer dizer, quando a gente fala que vivemos há muitos anos, é que tivemos muitas encarnações, vivemos materialmente várias existências diferentes. Então tem uma influência daquele momento, né, daquele contexto material em que nós vivemos lá no passado, aquilo tudo faz parte da nossa construção, os saberes que nós construímos, né, ao longo desse tempo também, dessas convivências, permanece conosco. E se a gente for considerar hoje, ainda, o meio exerce uma grande influência, né, o meio material e o meio social. Kardec faz uma complementação a essa primeira questão em O Livro dos Espíritos. Ele diz, todos os homens estão submetidos às mesmas leis da natureza. Então, ele nos iguala em relação às leis da natureza, às leis de Deus. De fato, tivemos uma pandemia aí. Todos os homens estão sujeitos a serem contaminados, né? A ciência ainda não entendeu muito bem quais são os critérios que levam ao desenvolvimento da forma mais grave ou não da doença, ou mais branda, mas enfim, todos estamos sujeitos a nos contaminarmos, já que vivemos num mundo material, então, sob a ação desse mundo material. Kardec bem posiciona isso aqui, aí ele continua, todos nascem igualmente fracos, isso é uma realidade, sobretudo o ser humano. Esses dias eu vi um programa de vida animal lá, o nascimento de uma girafa, eu fiquei impressionado, o bicho cai do segundo andar lá, já nasce de um tombo lá, violento, cai, se espatifa no chão, passa 15 minutos, já está em pé, pastando. Já está bom. Pastando. Já está pastando igual a mãe, já está acompanhando a mãe. O ser humano nasce pelado, careca, banguela, né? Nossa. Fica lá no cantinho, se não pegar, não cuidar, não aquecer, ele morre em meia hora. Né, se abandonar, ele é totalmente dependente, então nós nascemos fracos nesse ponto, frágeis, né, suscetíveis ao meio. Então, e aí ele continua, acham-se, então, sujeitos às mesmas dores e o corpo do rico se destrói como o do pobre. Claro, ele está falando isso do ponto de vista da ação natural. Tanto o rico como o pobre vão envelhecer do mesmo jeito, a gente vai ter uma vida, a expectativa de vida, de acordo com a nossa sociedade aqui, vai ser na média, né? Hoje eu acho que é 70 e 77 anos, eu imagino. Uns passam um pouquinho, uns vão um pouquinho antes, na média dá 77, né? Então, é isso que ele está colocando. Mas aí a gente vai avançar para a nossa realidade aqui. Portanto, Deus não concedeu superioridade natural a nenhum homem, nem pelo nascimento, nem pela morte. Diante dele, todos são iguais. Então, esclareceu-se qual é a igualdade do homem diante de Deus. No entanto, eu quero falar sobre essa igualdade de natureza com igualdade de recursos. Eu quero pontuar a desigualdade, porque a gente fala todos nascem iguais, sim. Mas uma pessoa que nasce, por exemplo, num berço, né, de ouro, e a pessoa que nasce numa comunidade carente, eles são diferentes fisicamente, desde o início. A gente vai ver lá, tem o leite, né? Leite em pó, tem o leite em pó para os abastados, né? Que tem lá determinados nutrientes que na versão do leite para o pobre, não tem. Então, até o acesso a determinadas substâncias, a determinados nutrientes que vão contribuir para a formação, né, física do indivíduo, tem diferença logo no início, né? O que eu como, o que eu bebo, e aí a gente vai para fatores culturais, né? Isso tudo, para a gente que observa isso, parece justo até que ponto, Rogério? Não sei se eu me fiz claro na pergunta, isso é. De que forma, vamos refazer a pergunta, como a gente pode extrair a justiça divina de situações como essa? Do nascimento só, tá? Eu tô falando desse período inicial da vida. nascer em locais tão diferentes, tão inóspitos muitas vezes? Olha, como que nós poderíamos entender isso? Primeiro, compreendendo de fato o significado daqueles ensinamentos que vêm do Espiritismo. E nisso eu digo que é um problema tremendo, até para nós espíritas. Porque a gente fala de reencarnação, fala que somos eternos, falamos que, poxa vida, isso são só experiências. Mas é batata. Todo mundo que encontra um problema na sua vida, problema financeiro, problema amoroso, problema qual for, esse é o problema de hoje. Não, a gente não vai falar, ai, que maravilha, quem fala de coração, poxa vida, olha, peguei Covid. Que delícia. Que delícia, meu Deus, só Francisco de Assis, né? E assim, que já é um espírito com um gabarito realmente, e nós que estamos aqui, que ainda somos aqueles que estão tentando compreender na prática, né? Porque o nosso cérebro entende o significado das coisas, mas o sentimento, aquilo que a gente tem dentro do coração, já é, aí é outro papo, né? E nessa osmose que nós estamos fazendo entre esse conhecimento colocado já na mente para migrar para o coração, para a gente entender, esse é o exercício da própria vida. Porque até para nós há uma dificuldade tremenda de se compreender a própria encarnação. Nós achamos que o início da coisa é quando a gente nasceu. E não somente quando a gente nasceu, porque a gente ouve essa história e só começa a lembrar quando nós começamos a compreender a auto-identidade, quando nós começamos a compreender os nossos pensamentos, aquilo que a gente se identifica. Nós que chegamos já a uma certa idade, a gente olha para trás e até pensa, poxa vida, algumas coisas, umas memórias meio nubladas, lá de 12 anos, de 8 anos... E talvez na adolescência a coisa comece a ficar um pouco mais clara, né? E a gente pensa, poxa vida, minha vida começou quando eu tinha 12 anos de idade, que a gente lembra. Agora, falar sobre um fato que a gente tinha 5, 4, 3 anos de idade, isso para a gente, do ponto de vista da nossa memória fresca hoje, a gente não tem. Mesmo que no nosso inconsciente esteja marcado situações pelas quais nós passamos, que às vezes até foram complicadas e nos levaram a ser o que somos hoje. Mas, evidentemente, que se nós dilatássemos a nossa visão sobre o significado da própria vida, compreendendo que tanto a pobreza quanto a riqueza, quanto as experiências que cada uma dessas situações podem nos proporcionar, elas podem ser dilatadas no espaço, e cada um de nós compreender que essas inúmeras vidas que vamos passando na matéria, e como estamos falando atualmente na humanidade, ou na forma humana, vivenciando esses tipos de situações pelas quais estamos vivenciando hoje, nós começamos a dar um pouco mais de valor, puxando até o poema inicial que nós falamos, as pequenas coisas, as pequenas situações que têm um certo valor na nossa vida, que nos servem de aquisição de experiências que moldarão a nossa moral. Porque, no final das contas, a vida em si, ela é um processo de aprendizado para o espírito, e um processo de aprendizado com finalidade moral. Nós colocamos a religiosidade nesse meio do caminho porque a gente ainda tem dificuldade de compreender que necessitamos de seguir um caminho sem necessariamente colocar a religiosidade no meio, não é? Porque são rótulos que nós, como humanos, colocamos. Porque Jesus, ele não veio para a Terra, já que ele é o nosso modelo e guia, nos deixar o Espiritismo. Nós nos utilizamos do Espiritismo para compreender uma linguagem que ele tentou nos trazer. Uma linguagem de bem viver, uma linguagem de amorosidade, de moral, de ética. Mas aí nós fazemos esse exercício para tentar nos aproximar de um limite que para nós, como espíritos, hoje ainda simples, ignorantes, alguns até menos ignorantes, porque já começaram a sua caminhada, de tentar expandir aquele limite seu. E é interessante que, à medida que cada um de nós empreende o esforço para compreender o significado das coisas, da lei de ação e reação, do que cada um de nós vivencia, nós chegamos à conclusão de que não pode ser só isso. Porque nós vivenciamos essa vida de hoje na matéria com problemas que a gente identifica, daqueles que refletem sobre os seus problemas na vida. E a gente identifica e fala, não pode ter sido somente dessa vida, esse pepino. E às vezes o pepino vem na forma de uma pessoa na nossa vida. numa pessoa que pode ser um parente, que pode ser um amigo, que pode ser no trabalho, cada um de nós poderá escolher. E nessa reflexão nós vamos vivenciando a experiência, sendo rico, sendo pobre, na dificuldade, na facilidade, porque na nossa pequena compreensão a gente acha até que ser muito rico é a melhor coisa que poderíamos ter na vida. Todos os problemas nossos se resolveriam. Só que numa visão mais dilatada da própria vida, talvez isso seja a nossa danação como ser, né? Porque alguns de nós com a riqueza, evidentemente, seremos estimulados por também situações que podem nos levar ao vício, à concupiscência, coisas que nos levem a ser pessoas, como espíritos, piores do que somos atualmente. E colher a situação que advém de uma escolha mal tomada na vivência de uma vida como essa. Está sem microfone aí, Wilson. A gente pode entender que, como somos espíritos imortais, a gente já traz para essa existência determinados comprometimentos, né, e relação com determinados grupos que nos fazem nascer em certas condições. Mas que isso, apesar de ter que ser combatido com todas as forças, não é trágico do ponto de vista espiritual, porque somos imortais. De qualquer forma, a gente vai viver algum tempinho aqui, vai desencarnar e vai voltar para lá. Então, em resumo, a gente tem que extrair o que puder de bom das experiências que a gente vive. Sejam elas favoráveis, do ponto de vista material, ou sejam desfavoráveis. O objetivo é tentar reduzir. Falando de nós para nós mesmos, é claro que eu não estou falando aqui da nossa atitude com relação aos outros, a quem sofre. Mas para o Alex, eu quero que ele fale para a gente, ele falou um pouquinho já disso, das diferenças culturais, mas Alex, tem gente que é bom em matemática, tem gente que é excelente em tarefas manuais, constrói um prédio para você, os engenheiros aí da vida, tem gente que é ótimo em física, em química, em biologia, nas ciências sociais, músicos maravilhosos, artistas, e os talentos são tão diferentes. Fale para mim, por que que todos não temos a mesma aptidão para a realização das tarefas? Isso também pode ser a causa da diferença de recursos. A gente sabe que hoje tem profissões que são melhores remuneradas do que outras. Às vezes uma pessoa quer uma determinada profissão, mas ele tem muita dificuldade para fazer aquilo. Olha, um médico ganha bem, eu quero ser médico, né? Mas ele não consegue, porque falta a ele alguma coisa para ser médico, né? Como, eu quero ser músico, eu poderia querer ser jogador de futebol, não porque eu não gosto muito de futebol, né? Mas eu não tenho talento nenhum para futebol, né? Por que isso acontece, Alex? Deus não dá a chance para todo mundo ser o que quiser? Porque hoje em dia tem esse curso, né? Você pode ser tudo o que você quiser, pode mesmo? Não, não pode. Não pode assim quando você quer, né? Você pode com o passar das reencarnações, porque ele nos dá a possibilidade infinita de sermos melhores. Mas a grande questão, Wilson, Rogério, são as experiências que o espírito tem. De acordo com as reencarnações, com as experiências reencarnatórias, ele vai adquirindo o quê? Aptidões. O objetivo, no final, no fringir dos ovos, como se diria aqui no interior do estado de São Paulo, o fringir dos ovos é nós sermos aptos a tudo. Porque o ser, o espírito puro, aquele que alcançou a perfeição relativa, né, porque absoluta só de Deus, é aquele ser que ele conseguiu o máximo em todos os aspectos. Em todos os aspectos. Alex, deixa eu te interromper e já fazer um complemento dessa pergunta. Então, Jesus, o Cristo de Deus, entendemos que ele sabe tudo de matemática, ele sabe tudo de geografia, ele sabe tudo de todos os assuntos, de todas as ciências da Terra aqui, ele evoluiu em todas as áreas? Sim, obviamente. Tanto é que as pessoas pouco abordam a inteligência de Jesus. O único que eu vi abordando foi Augusto Cury no livro O Homem Mais Inteligente do Mundo. Porque ele, tanto é que eles vão estudar Lucas, que era médico, para tentar entender Jesus de uma forma mais lógica, sem a fantasia dos judeus. Então, Jesus não precisava mostrar, por exemplo, a teoria da relatividade. Jesus não precisava mostrar certos detalhes. O objetivo de Jesus era trazer aquilo que nenhum homem poderia trazer, o quê? Que era a esperança, que era o conhecimento da verdade. Então ele se limitava na Terra, como todo espírito superior, presta atenção. O espírito superior não fica se mostrando. Ele vai ao cerne do problema. Eu vim para isso. Então, Jesus, chegando, imagina, que como eu disse lá no começo, que para um espírito foi criado simples e ignorante, para chegar no nível que nós estamos, vai demorar 20 bilhões de anos. Vamos dizer, como Haroldo Dutra Dias diz, que Jesus é nosso irmão mais velho com 40 bilhões de anos antes da gente. Nos mundos que Jesus evoluiu, não existem mais. Não existem mais. Porque da escala espírita, ele está no topo. Que é o espírito puro, o único que a gente conheceu. E não é porque ele chegou ao nível de espírito puro que ele alcançou tudo que ele tinha que alcançar. Porque na Revista Espírita, quando fala dos espíritos puros, os Cristos, fala que quando você chega ao nível de espírito puro, você chega no jardim de Deus. E aí você vai começar a se acercar dos ministros. Aff, Maria, você está chegando no pós-doutorado para lidar com outros doutores para você poder avançar. Então vamos entender a inteligência de Jesus, não é? Então as aptidões que nós temos são pelas experiências anteriores que nós tivemos. Isso não quer dizer que, porque, por exemplo, hoje eu tenho uma memória exuberante. Foi algo que eu desenvolvi ao longo da vida. Porque, com certeza, numa outra reencarnação, eu fui orador, eu fui professor. Então, eu fui desenvolvendo essa parte do meu cérebro, não é? Para eu poder ter essa capacitação para o trabalho que eu tenho que fazer. Agora, um músico, isso. Imagina, você fala, eu vou estudar música. Você, quando você for escutar música, para poder fazer música, você vai escutar o quê? Você vai escutar a música. Agora, o músico que traz aptidão de antes da reencarnação, dessa reencarnação, ele escuta os acordes. Ele escuta detalhes que o ouvido de uma pessoa novata não consegue escutar. Porque isso foi desenvolvido ao longo das reencarnações. Por exemplo, vou dar um exemplo mais claro para nós, para os espíritas. Porque umas pessoas adentram a doutrina espírita em pouco tempo, já estão sabendo a base da doutrina, as obras básicas, já estão fazendo palestra, dando aula, e outras pessoas que têm mais dificuldade de entender a doutrina. Mas isso é muito simples. É porque a pessoa começou a estudar em outras existências. Ela já esteve lá em outras existências estudando, se aperfeiçoando. Não é? Alex, eu lembro do filme do Bezerra de Menezes, que ele relata isso, né? Que quando ele teve contato com a obra O Livro dos Espíritos, para ele parecia que era uma coisa natural, algo que ele já conhecia. Ele não achou que era uma coisa nova para ele, né? Então, reforço o que você falou agora, né? Sim, então, o fato de você, por exemplo, o fato da gente ter alguma capacitação, para a gente estar falando aqui na rádio, fazendo uma palestra, tem o esforço nosso? Tem. Eu estudei pra caramba, como eu sei que vocês também, para a gente ter o conhecimento, que ainda é pobre, mas que já pode nos ajudar quem tem menos do que a gente. Mas não foi tudo agora. É impossível que em 10, 15 anos a gente aprendeu o que a gente sabe. A gente vem estudando há muito tempo. A gente vem caindo, tropeçando, e a gente vai aprendendo isso daí. Agora, quem começou, que nem a história dos babilônios lá que eu contei, nunca eles tiveram a matriz do português. O que eles tinham, o que era? A língua babilônica na cabeça. E aquela cultura. Reencarna no Brasil, vai aprender a língua portuguesa, gente. A língua mais difícil para aprender na face da Terra. Com um monte de pronome, com um monte de verbo, e é o gerúndio, é o particípio, e não sei o que, gente. É difícil. Então, diz que eles não passaram da segunda série. O Divaldo falou, ou era gago, ou não passava da segunda série, os 10. Toda a dificuldade. Mas não é porque eles não eram desprovidos de inteligência, é porque eles precisavam desse meio, como você mesmo diz, dessa experiência para torná-los aptos. Mais algumas reencarnações, nossa, eles vão ficar igual a gente. Né? Então, é por isso que Deus é muito perfeito. E quando a gente fala, você é burro, você é incapaz, não é isso. Naquele ponto, ele não tem aptidão. Mas em outra, ele deve ser um ser fantástico. A não ser que ele esteja no prelúdio do desenvolvimento intelectual, espiritual dele. Por isso que nós devemos admirar, né, as obras, a produção, o trabalho das pessoas. Porque cada um produz baseado naquilo que é, que se transformou ao longo, né, da sua existência. Um grande abraço aqui para Nazaré Pereira Costa. É a mamãe que está assistindo o programa lá de Americana. Um beijão, Neto Albuquerque, Neta Albuquerque, Silvia Variac, a Noeli Pereira, que sempre estão aqui, né, nos acompanhando, a Magali Passarini, a Lucinéia Barbosa, o Francisco Moretti, que sempre está aqui com a gente também, obrigado pela presença, a Regina Ruda, Elizabeth Cruz, lá de Curitiba, olha bem, né, lá do sul, né, a Maria Vicentim e Ana Maria Bonfim Matos, um grande abraço a todas e a todos vocês que nos acompanham, obrigado pela generosidade. O nosso amigo Rogério caiu, alguma coisa aconteceu, eu acho que ele perdeu a conexão, vamos esperar ele voltar novamente. E é, justamente agora eu ia fazer uma... eu ia fazer a pergunta para ele agora, né? Bom, na hora que ele voltar, ele responde a outra, a seguinte. Então, para você, Alex Bonafini, vamos lá. É lei da natureza a desigualdade das condições sociais? A pergunta é essa. E a resposta do Espírito de Verdade a Allan Kardec é não. É obra do homem e não de Deus. Por favor, Alex, esclareça essa questão para a gente. Ajude a gente a interpretar essa resposta. É da lei da natureza a desigualdade das condições sociais? Porque até agora, tudo que nós falamos, parece que as desigualdades são naturais para a gente. Não. Agora, não. O Espírito responde dizendo, não, é obra do homem e não de Deus. A gente tem que tomar cuidado, Wilson, em não colocar para Deus dificuldades que são nossas. Por exemplo, é óbvio que quando Deus, os Espíritos, planejam a nossa reencarnação, e sabendo que existem as desigualdades sociais na Terra, dependendo do nosso karma, daquilo que a gente angariou de negativo, ele vai nos colocar numa situação que já existe. Não é que Deus colocou na Terra pessoas para serem felizes, outras infelizes, para ser rico, para ser pobre. Nada disso. Tanto é que Jesus, no Sermão da Montanha, montanha diz, olhai as aves do céu, elas não plantam, nem colhem, nem montam em celeiros. E nunca Deus as deixou de alimentar. Valeis menos do que as aves do céu? Não é? Olhai os lírios do campo, eles não fiam, nem tecem, mas nunca Salomão se vestiu com toda a sua glória. O que que Jesus quer dizer com isso? Porque se a gente for levar para a interpretação aquela do nosso objetivo, por exemplo, eu vou interpretar para o meu comodismo. Então eu vou entender que Jesus está querendo dizer que eu não preciso fazer nada, que eu vou receber como os pássaros recebem do céu a comida. Assim como o vestimento dos lírios. Não é isso que Jesus quis dizer. Jesus quis dizer que se o homem fosse justo, se o homem não fosse egoísta, haveria alimento para todo mundo na face da terra. Haveria alimento para todo mundo na face da terra. Aí haveria vestimenta, haveria moradia, haveria medicamento. A Constituição dos países exige que todos tenham direitos básicos, direito à vida, direito à moradia, direito ao estudo. Mas vejam só como são os homens. Eles criam as leis e eles deixam de cumprir as próprias leis, porque se é uma coisa que o homem não tem, é direito a nada disso. Tanto é que vivem em choupanas da miséria, falta-lhes comida, falta-lhes estudo, falta-lhes coisas básicas. Ah, não tem na Terra? Poxa vida, gente. Se nós pegarmos os nossos colegas públicos das câmaras dos deputados, dos vereadores, os executivo, legislativo, judiciário, os jantares que esses homens fazem, quanto eles gastam? 400 mil... 1 milhão, com lagosta, com camarão, sabe? Não é querer ir para o lado da política, eu estou dando um exemplo. Mas veja bem, se eles se alimentassem, como todo mundo se alimenta, ah, é um jantar, não gastaria metade desse dinheiro. Esse dinheiro poderia ser direcionado às classes mais pobres. Por exemplo, nós sabemos que o mundo hoje está na mão de 10 empresas grandiosas que tomam conta de tudo. São 10 empresas. Isso é se eu não estiver exagerando. Que juntam o dinheiro do mundo todo. Se você for lá no Oriente Médio, um sheik, um desses seres aí grandiosos, eles concentram 90% do dinheiro e 10% a dividir para o povo. E você vai falar que é culpa de Deus isso? É óbvio que não. Se o homem amasse mais o seu próximo, não haveria fome. Se a gente não jogasse tanta comida fora, a gente que é mais pobre, que é mais simples, e desse aquilo que sobra na nossa geladeira ou na nossa despensa para o mais necessitado, ele não passaria fome. Então a gente não pode atribuir a Deus aquilo que é do homem. Mas foi Jesus que disse, o escândalo tem que acontecer, mas ai daquele porque o escândalo acontece. Ou seja, Deus vai se aproveitar das situações de vulnerabilidade da Terra, para colocar os indivíduos de acordo com o que ele tem que resgatar e espiar na Terra. Mas aquele que provocou isso, Ele vai ser responsabilizado pelos seus atos. Em um mundo justo, isso não acontece. Muito bem. Rogério, era para você essa pergunta, viu? Você foi e voltou de novo. Pois é. E agora eu lhe pergunto, então. Kardec insiste. Depois que Kardec pergunta se as desigualdades sociais são fruto de Deus, né? Se são causadas por Deus, a resposta é não. Né? É causada pelo homem. E o Alex acabou de explicar bem isso daí. Mas Kardec ainda insiste. Ele fala, as desigualdades das riquezas não se originará das faculdades em virtude da qual uns dispõem de mais meios de adquirir bens do que outros. Veja, nós falamos sobre isso agora há pouco, sobre, né, cada um tem uma capacidade diferente, tem um talento diferente, né, por conta da história que viveu. Então Kardec está insistindo, ó, será que então essas riquezas não são oriundas dessas diferenças de aptidões que nós temos? A resposta do Espírito da Verdade foi sim e não, ponto. Sim e não. Da velhacaria e do roubo, o que dizeis? E aí ele retruca com uma outra pergunta para Kardec. Então, queria que você comentasse isso, essa primeira resposta, sim e não, como pode ser sim e não ao mesmo tempo? Me explica. E o que ele quer dizer com velhacaria e roubo? Vamos lá. É interessante a gente começar a pensar nesses significados, porque para nós também há uma certa dificuldade de compreender esses quebra-cabeças que, inclusive, nós mesmos, nas nossas vidas, estamos inseridos, né? Evidentemente que uma pessoa que já vem, um espírito, para a gente simplificar, sendo um pouco mais pragmático, ele venha com uma quantidade de bagagens intelectuais muito grandes. Evidentemente que, independente dele nascendo já no começo de sua vida atual, de reencarnação, sendo pobre, sendo rico, ele pode colocar essas suas faculdades em prol do seu próprio desenvolvimento. Porque a inteligência é uma faculdade humana, é inerente a cada um dos espíritos. E é claro que aquele, mesmo nascendo num berço de ouro, como nós havíamos falado anteriormente, e for um espírito não dotado de uma quantidade de faculdades que o possibilite também empreendê-las na sua própria vida, ele terá enormes dificuldades, mesmo que alguém na sua própria família esteja empurrando, né? E aquele que às vezes nasceu num ambiente muito desfavorável, ao empreender a sua própria caminhada, já tem uma musculatura que o permita angariar recursos, já que nós estamos falando aí de riqueza, né? Então, nesse caso, nós poderíamos dizer que uma diferenciação entre o sim e o não. Porque, evidentemente, cada espírito tem a sua inteligência, tem a sua vontade e pode empreender esforços para melhorar a sua própria situação, pensando em situação financeira. Mas, evidentemente, que nós estávamos falando também da velhacaria ou até, inclusive, do roubo. Nós poderíamos pensar, poxa vida, então quer dizer que o espírito ele está predestinado porque a sua inteligência permite ele ser velhaco. Ou ele roubar e passar a mão, enganar as pessoas. É uma questão de livre-arbítrio. E o espírito pode ter a sua capacidade intelectual muito bem desenvolvida e empreendê-la para dilapidar recursos de outras pessoas. Pode fazer isso, é uma escolha que ele pode ter. Aí eles, poderão fazer o jantar que o Alex falou, né? Eu só não passei por esse jantar aí, acho que eu estava fora. Esse jantar de milhões, né? Aquele jantar com lagosta, camarão, coisa absurda. Sim, pode fazer. Essa semana, só interrompendo, eu vi uma reportagem sobre um pai que a filha fez uma festa em casa e pediu para que ele saísse. Ele saiu, deixou a filha fazer a festa em casa. E quando ele voltou, a filha, nós pegamos uma garrafa de vinho lá para fazer, como que chama aquela bebida que coloca leite condensado? Sangria, para fazer sangria. É quando ele foi, espero que não seja caro. Aí ele foi ver uma garrafa de vinho raro, custava 150 mil reais a garrafa de vinho. Tá certo, ué. Virou Nossa. Sangria. Não, sangrou mesmo, isso sim. Mas é alguém que gasta essa quantidade de recursos numa garrafa de vinho, há de se convir que talvez isso não seja um problema, né? Pois mas, eu penso enfim, que não. Eu prefiro meu suco de uva, então estamos tudo certo. Mas, veja, nós estávamos falando dessas experiências que nós podemos ter como como ricos, como pobres, para o nosso próprio aprendizado, mas nós necessitamos também de ver como cada um de nós se comporta, porque o Espiritismo nos dá uma liberdade também de autoavaliação muito grande, porque a nossa própria consciência é aquilo que cada um de nós vai, na verdade, encarar perante as más escolhas que tiver, mas também perante as boas escolhas. Quantos de nós pode dizer assim, com certeza, e permitam-me uma pequena aspas aqui, não, uma pequena pausa, porque todos nós falamos de boca cheia, fulano é corrupto, fulano faz errado, o fulano de tal, e nós apontamos o dedo para todo mundo, né? Porque nós estamos desse lado do balcão. Mas quantos de nós verdadeiramente, se tivesse ali na situação atual, ia falar não, a minha consciência não me permite fazer assim, e eu não vou fazer isso para pegar um troco por fora? Quantos de nós faria? A pessoa vai pensar, mas se eu fizer isso só uma vez, vai resolver o problema de três gerações da minha família. Nossa, mas eu estou com as contas, né? E a gente... É, exato. Se a gente, nossa, a conta do banco tá, não está nem vermelha, mas está roxa, né? Isso. E vem, às vezes, umas situações como essas que nos põem à prova sobre o que cada um de nós realmente é, né? Situações como essa que dizem o que a gente realmente escolhe, né? Poderíamos até utilizar como exemplo uma das situações que o próprio Divaldo, né, vivenciou, quando recebeu um daqueles provedores, né, chamados provedores, que queria escoar o seu dinheiro, dando para uma obra de caridade, né? E sabendo que era dinheiro proveniente do jogo do bicho, negou. E às vezes passando uma puta dificuldade, nossa, a gente olha, poxa vida, mas quanta criança a gente não podia ajudar, né? E ele mesmo utiliza um adjetivo que para mim é muito próprio, né? Para a gente poder lembrar, muito ensina bem nós, a cada um de nós pensar. E ele chamou isso de o esterco do diabo, né? E tem uma certa analogia que pode ser inserida. Fermento. Fermento do diabo. Exato, e para nós é o que adubaria, né, o tipo de serviço que cada um de nós vai fazer. Evidentemente que às vezes a gente passa realmente o pano, Wilson, da mesma maneira que você falou aí, poxa vida, mas só hoje, mas é só um pouquinho, mas de pouquinho em pouquinho, nós verificamos que a gente acaba se comprometendo com tantas coisas na nossa vida atual, que vai desembocar num pepino, em outra oportunidade, que a gente não tem nem noção do que vai virar. Né? Com certeza, com certeza. Lembremos daqueles vendedores de mercearia, né? Que, lembra? Eu era muito colocava criança. Colocava o peso, né? Colocava o peso a mais. Colocava o peso, dava uma dedada ali na balança, né? Para a balança dar aquela subidinha. E essas são as nossas escolhas, né? Pois é. Alex Bonafini, 19 horas e 57 minutos, mas ainda temos tempo. Temos alguns minutos ainda. Então, eu preparei para você, para a gente encerrar com a sua resposta. Nós sabemos que a igualdade absoluta de bens materiais nunca existiu, nem nunca vai existir. Porque, realmente, contra isso tem a desigualdade de aptidões. Sempre vai ter aquele que ganha um pouco mais, aquele que ganha um pouco menos, aquele que gasta mais, aquele que gasta menos. Nunca a gente vai ser todo mundo igual do ponto de vista material. Mas a gente entende que pode ser, pelo menos, o básico, né? O necessário para uma vida com dignidade. Isso a gente pode buscar. O nosso objetivo aqui é esse. É que todo mundo tenha, né, um alimento suficiente para se manter, para poder trabalhar, um abrigo, uma casa para viver com dignidade, para se proteger das intempéries. Então, e hoje em dia nós falamos muito, na sociedade atual, sobre meritocracia, falamos sobre merecimento. E no livro dos Espíritos, no Espiritismo, a gente aprende, é claro, a cada um segundo a sua obra, né? Você vai colher aquilo que você plantou, nós sabemos da responsabilidade individual. Mas a pergunta que eu faço é a seguinte, quer dizer, a pergunta de Allan Kardec, ele diz, a pergunta 806, algum dia a desigualdade desaparecerá? E parte da resposta, que eu só pensei um trecho, é: desaparecerá quando o egoísmo e o orgulho deixarem de predominar. Restará apenas a desigualdade do merecimento. A gente pode interpretar isso como essa meritocracia, na verdade, só pode ser referenciada como verdadeira quando não existirem mais o orgulho e o egoísmo. Quer dizer, hoje, a visão meritocrática é uma visão que não é correta, baseado nessa resposta. Podemos entender isso? Fale um pouco sobre essa resposta para a gente, Alex. Não acho que é isso que os espíritos querem dizer. Basta a gente tirar um elemento da fórmula que vai chegar ao que os espíritos querem. Dinheiro. Se você tirar o dinheiro, o recurso, as igualdades acontecem. Como? Se você for ver o livro Nosso Lar, lá eles têm o bônus hora, que é um estímulo para o trabalhador ir trabalhando, porque ele ainda está pegado aos bens da terra. Porque a gente foi educado culturalmente que a gente tem que ganhar para fazer alguma coisa, não é? A gente não pode fazer de graça, voluntariamente. A gente tem que ter um ganho. E na terra, tudo que a gente faz tem um preço. Então a gente só faz estimulado porque vai ganhar algo em troca. Quando nós formos superiores, nós vamos deixar de lado a nossa capacidade de fazer as coisas, mas a gente não vai precisar receber. Porque com governos justos, com governantes justos, todos terão básico para viver, e o espírito superior sabe que ele não precisará do excesso, mas que aquilo que é importante para ele já é suficiente. Então, todos tendo importante, e não tendo o peso do dinheiro. Por exemplo, 150 mil para comprar uma garrafa de vinho, enquanto a pessoa não tem 100 mil para comprar um apartamento. 150 mil é o preço de um apartamento. Então, isso é uma desigualdade, assim, fora do comum, que é inconcebível. Então, você tirou o dinheiro e o governo, com os bens da terra, dá o básico para todo mundo, você vai brigar por quê? Só para utilizar a sua inteligência para trazer mais tranquilidade, mais conforto, mais saúde. Então, é muito simples isso. O problema é o vil mental. Ele é neutro? Ele é. Mas quanto problema que ele causa, hein? Tanto estímulo ruim, hein? É justamente o egoísmo, né, Alex? Tirou o egoísmo, isso é. Não é. Como eu posso comprar algo para mim vendo as pessoas, né, na situação em questão? Agora, é claro que você tem que estar bem para poder ajudar. É a história do cego guiando outro cego. Você tem que estar em condições, você tem que ter uma certa estrutura, né, para que você possa trabalhar, doar também. Se você não estiver bem também, você não consegue, a não ser os missionários, né? A gente sabe disso, né? Eles muitas vezes abrem mão da própria saúde, da própria estabilidade, de tudo que tem, né, pelo outro. Né? Eu tô dizendo o ser humano em condições normais aqui. Mas eles fazem gratuitamente, né, Wilson? Gratuitamente, exatamente. E mesmo quando a gente fala em caridade, tem que tomar muito cuidado com isso, né? Porque, como você falou, a gente foi adestrado a ter recompensa. E às vezes a gente está fazendo bem porque está esperando ser recompensado. Temos aqui um comentário muito, muito interessante do companheiro Daniel Lucas Camargo. Olha, eu tive um prazer... Ele diz, olha, eu tive um prazer enorme em recusar a corrupção em minha jornada. Então ele, né, viveu isso na pele mesmo. Olha que interessante. Mesmo antes de conhecer o Espiritismo, sinto que isso me alavancou e me protegeu a vida toda. Importantíssimo comentário do Daniel, daria uma palestra só sobre isso, né? Porque, na verdade, a moral não está ligada diretamente ao Espiritismo, está ligada ao Cristo, né? A moral é de Cristo, né? Até ateus podem, na verdade, né, ter um sentido moral muito bem desenvolvido, ético e moral muito bem desenvolvido, mas é interessante aqui o testemunho do Daniel. Um grande abraço, viu, Daniel? Obrigado pela participação. E também um abraço aqui para Roselaine Bueno, a Érica Pinaza e a Carla Benedito, que passaram por aqui também. Nosso convite está aqui na tela. Você que quer ajudar a manter o programa Visão Espírita no ar, lembrando que esse programa está no ar desde 1999, aqui em Piracicaba desde 2014. Para manter o programa Visão Espírita no ar, você pode fazer um depósito de qualquer valor na conta que está passando aí, 9152-7001-1, agência 0001, no banco Nu Pagamentos, né? No nome de Alain Diniz Souza. Um abraço para o nosso querido amigo Alain Diniz Souza, que está lá em Santa Catarina agora viajando. E não se preocupe se você não conseguiu anotar o que eu falei, esse vídeo vai permanecer aqui no YouTube, você pode voltar depois e pegar direitinho o número da conta para fazer a sua doação, qualquer valor, 10, 25, 50 mil, 150 mil reais, aquilo que você puder fazer a doação. Lembrando que em breve a gente vai estar retornando para os nossos estúdios e a gente vai precisar, viu, Rogério e Alex, de um investimento ali, a gente tem que comprar, porque agora, ó, sinceramente, não vamos voltar só para a rádio, né? Vamos combinar? Eu gostei aqui da coisa do YouTube, do Facebook, vocês não gostaram? Sim. Então, agora tem que ser rádio, né, o aplicativo da União Rádio Web, e concomitantemente, aqui, simultaneamente, a gente vai continuar transmitindo para o YouTube e para o Facebook. Para isso, lá no estúdio, a gente vai ter que comprar pelo menos 4 câmeras, né, um outro computador para poder processar, né, uma mesa de edição, uma mesa de corte ali, para fazer um trabalho bem bonito para vocês. Né? Então, se você puder nos ajudar, está aí o endereço, a gente fica muito grato. Eu fico por aqui, vou agradecer a todos que participaram, muito obrigado pela generosidade de seguir com a gente. Quero agradecer profundamente o amigo Alex Bonafini e o Rogério também. Rogério, muito obrigado, né, de vocês estarem aqui conosco hoje. Para mim é sempre uma oportunidade muito valiosa, vocês são grandes professores, a gente aprende muito a cada encontro como esse. Eu desejo a todos, a vocês que estão em casa, aos irmãos e irmãs de jornada, e a vocês muita luz, né? Que a nossa casa possa ser inundada de boas irradiações dos bons espíritos que nos acompanham agora. E que a gente possa, a partir de hoje, né, de agora, nos próximos, nos minutos, nas horas que se seguirão, nos dias que se seguirão, manter essa alegria de sermos cristãos, de sermos espíritas, que todo mundo que atravesse o nosso caminho possa sair, possa retornar um pouco melhor, né, desse encontro. Muito obrigado a todos. Eu passo aqui as derradeiras considerações do nosso amigo Rogério e peço para o Alex fazer uma prece de encerramento. Rogério? Eu, como de costume, finalizo essa nossa participação agradecendo aos amigos aí já de caminhada e talvez até um pouco já de longa data, né? Porque nós estamos já há um certo tempo caminhando por essa estrada, né? Deixando esse agradecimento a vocês pelo tempo maravilhoso que pudemos passar junto, aprendendo um com o outro, conversando e avaliando também a nossa vida. Mas também eu deixo assim o agradecimento a todos esses amigos que nem conhecemos, mas que são nossos amigos, que nos acompanham online, talvez até semanalmente, pensando em como ser uma pessoa melhor. E eu deixo aquela pequena palavra de estímulo. Você que aí está passando pela dificuldade, lembre-se, tudo passa. Um grande beijo no coração de todos vocês e até a próxima. Eu, de minha parte, também agradeço aos amigos pela noite especial, pelo assunto tão importante que nós tratamos, que possamos refletir sobre isso para levarmos uma vida mais leve, menos preocupada, menos ansiosa, menos angustiante, e seguirmos adiante com a felicidade, né, com o tesouro que a praga não pode destruir, não é? Os animais não podem destruir e os ladrões não podem desenterrar e roubar. Deus nosso Pai, que sois todo poder e bondade, Jesus Cristo, nosso irmão maior e bons espíritos, nós agradecemos pelas benesses da noite, por nos secundarem em nossas falas, em nossos desejos, em nossos pensamentos, por nos auxiliar em todos os momentos de nossa vida, indicando-nos o caminho da justiça, da igualdade, do amor, e que, acima de tudo, Pai, seja feita sempre a vossa vontade, não a nossa. Que assim seja. Assim seja. Até o nosso próximo encontro. Até o nosso próximo.